329, no sol aos 36, libera direito, mantenha em escuta, táxi via alfa, quilo, pátio 3, a posição informada é número 2. Fique atento ao sinalizador. Colega que só não informe nesse de táxi, 3520. Compreendi, não está avisado com o sinalizador? Negativo. Ok, vai entrar em contato com a empresa. Afirmativa 02 do pátio 3. Contato com a esfera, foi que já tenho alguém para balizar vocês aí. Eagle, pode seguir. Direita VM, derrapada pronto no ponto de espera para ver a falange. 3520, registro 1015. Alinda Cola, 2170 graus, 0619, pistão 0, 3520. Bono 208, até a próxima, 3520. Sobre Salvador, boa, até 3520, perfil da PUCA. Bom dia, até 3520, contato radar decolagem, suba para o nível 190, sai da PUCA. 190 na PUCA, até 3520. poderia coordenar direto com o centro, direto Aracaju, para o TAN 3520? Aguarde, TAN 3520. Aguarde, TAN 3520. Autorizado, Caju. Autorizado, Caju, tá 3520. Boa noite, o 5557 Trip. Gente, das condições de autorização Campinas, se possível. Autorizado Campinas, número de voo 360, decola pista 1-0. Curva direita após a decolagem, cumpre o perfil da EL. Leda após a posição Motiva, onde intercepta pêndulo 1-0 e prossegue conforme a rota do plano. Na cena transponder 5575, controle 1-20, decimal 80. Gente, autorizado Campinas, 360, decola 1-0, curva direita. É, primeira posição, poderia confirmar? Dael, após Leda, após Motiva. Dael, Leda, Motiva. Pode ser conforme o plano. 5575, transponder 208, o controle. 5575. Sente após Motiva, intercepta após 1-0, prossegue. Sente. Calma, pronto, fechou a caixa. Agradeço. Isso, Recife agora, frequência 126.85 e alterna 125.45, teu bom voo. Aí, 1-8-95. 8-95. Vitor Uniforme, chama em 1-18-95, por gentileza. Prossiga. Dado o início do reboque, reporte para ingresso à parte principal. Alpha, X-ray, é, prossiga. Ciente, me informe ao término. Salvador, bom dia, o Bianca Oscar, November Kilo. Oscar, November Kilo, prossiga. November Kilo, estacionado na placa 3, posição 3. Solicito autorização para giro de motor e marcha lenta por 10 minutos. Confirma a entrada, está ciente? Positivo, senhor. Está ciente, informe o tema. Oscar, November Kilo. Informe ao término. bom dia, meu nome é Ana, prossiga. Terceira da El, Leda Motte, aguardando cópia, 1161. Cinco sete. Autorizado por chover questionamento, informe em entrevista. Tem, 5557, táxi lento até o ponto de espera da pista 1-0, via pátio, Índia e reporta no ponto de espera, pronto para iniciar a decolagem. 57, decolagem autorizada no 0, no 70 graus, 079. Cento e oitenta por 06, decolagem autorizada no 0. Só um minuto, quase 30 segundos. ONU 161, autorizado Guarulhos, 360, autorizou ONU 6. Decola da ONU 0, curva direita da El Leda Motiva. ONU 208, controle, 5557, transporte. ONU 161, autorização foi para Guarulhos, confirmou o transponder 5577. O 5577. Bom dia, Tripe 5557, contato radar, suba para o nível 360, autorizado Leda. 360, Leda na proa 5557. O 57 strip fazendo desvio à direita e 20 graus da flor de letra. Sede o strip 5557. Bom dia. Trip 5557, chame agora Recife 1251 e alterna 13395. Recife, ponto ET da 5557 para aí. Sou 3601, autorizado São Paulo, Congonhas, 360, apertura 16. Decolada 10, curva direita, saída da El, Leda Motiva, 1208, controle, transponder 50, Uno 4, corrigindo a primeira aerovia, Super Zulu 1-0. Transmissão 01, confirmando a última posição, é Motiva. Correto, Chalves, pega essa nave.